Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, pra esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem limite é somente porque eu trago a vida aqui na voz. Bonitas, né? Está no ar, Moqueca de Siri. Pela Rádio Comunitária Campeche. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha se o amor escraviza, mas é a única libertação. Minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Feliz por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Começamos Moqueca de Siri especial, onde os ouvintes fizeram pedidos de músicas de Gal, e vão aproveitar homenagear Rolando Boldrin, que também parou. Começamos com o pedido de Gê Muniz, Minha Voz, Minha Vida, Gal Costa. No fundo estamos ouvindo de Vida Marvada, um Certinho do Sax, de Rolando Boldrin, que vem na sequência. Este é o Moqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9, diretamente do B-Studio da Rádio Comunitária Campeche, ao vivo, sem filtro. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Uma vez ou outra, como esse próximo domingo, tem Moqueca ao vivo. Valeu? Hoje, além de muitos pedidos de Gal, mais de 10, vai rolar também Renato Teixeira com Rolando Boldrin. Essa música vai pro meu amigo Maciel, Fadi Assad, com uma galera aí. Tânia Alves, interpretando Dominguinhos. Calbi Peixoto, com o Papá de Belém. Cazuza, Raul Seixas. Yamando Costa, com Dominguinhos. Coladeira, Zeca Pagodinho, com uma galera. João Nogueira, Tia Surica, pagode da Tia Doca. Erlon Chaves. Duas músicas de Bid. Uma do Djavan, na voz de Zeca Baleiro, e outra de um disco dele mesmo, Chiquinha Rei, com Luiz Melodia. Enfim, Natália Belar estreando. Querida amiga Silvia Machete, com Rockers Control. E é isso, Herbert Viana com Black Alien, Baiana System, Thiago Aninho, DJ Farrapo, Yannis. Muita gente, galera. Rimon Guimarães, Luana Flores também. Rimon estreando. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri. Conduzo essa carrapeta até as 9. Apesar dos pesares da voz que falta de Gal, da simpatia de Rolando Boldrin, seguimos em frente. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. Valeu, até mais. Vamos lá. Marcial, Vaca Estrela e o Boi Fubá. Moda de viola com batuque. Dá pra ser sertanejo sem ficar fazendo merda nem arminha. Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Seu gestor em terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, e todo dia boiava na porteira do curral. Não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Quando era de tardinha eu começava a boiar. Aquela seca medonha fez tudo se trapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez o açude secar. Morreu minha faca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Hoje nas terras do sul, longe do torreão natal, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm do zóio, começo logo a chorar. Me lembro da vaca estrela, me lembro do boi fubá. Saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Seu doutor, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Pois sou viúvo, tenho filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco, esse garoto é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher. Ele é meu neto, eu sou o cunhado dele. Minha sogra é minha nora. Meu filho, meu sogro é. Dessa confusão eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Acaba esse garoto sendo meu avô. Ai, seu doutor, já não posso mais. Eu dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Pois sou viúvo, tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, como meu filho fosse matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto, filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. Minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é. Dessa confusão eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Dessa confusão eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Seu doutor, seu delegado, ah, seu doutor, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Seu delegado, já não posso mais. Vou dar fim na minha vida, vou viver em paz. Agora vamos de melodrama. As Unhas, Tânia Alves. E depois o encontro de Calbi Peixoto e Fafá de Belém. Tira essas unhas de mim, que eu já sei como é. Disseram que dói assim pra enganar a mulher. Como se as marcas na pele fossem revitar. A violência maior que entre nós não cicatriza.

gente. Só toca mesmo embalo quente pra lembrar do teu calor. Então eu vou ter com a moçada lá do pier, mas pra eles é careta se alguém fala de amor. Na faculdade de agronomia, numa aula de energia, bem em frente ao professor, eu tive um chilique desgraçado. Eu vi você surgindo ao meu lado no caderno do colega Nestor. Nestor, é por isso que de agora em diante, pelos 5 mil alto-falantes, eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é o meu máximo denominador. Viva Raul! Este é o Muqueca de Siri. As maravilhosas cordas de Amandu Costa e a espetacular sanfona de Dominguinhos no Rancho Fundo. Primeiro quartinho, rolou Minha Voz, Minha Vida, Gal Costa, pedido de Remuniz. Vi de Vida Marvada, Rolando Boldrin, Serginho do Sax, de Rolando Boldrin, né? Aí foi Rolando Boldrin com Renato Teixeira, Vaca Estrela e Boi Fubá, Seu Delegado, Badia Sade, As Unhas, Tânia Alves, Bastidores, Calbi Peixoto com Fafá de Belém, Gal, Força Estranha, pedido de Lilita, lá de Curitiba, Preconceito, Cazuza, Tu És o MDC da Minha Vida, Raul Seixas, e no Rancho Fundo Estamos Ouvindo. Agora veio o pedido da Sinara, Maria Joana, e o pedido Fitofonia, Voyer. Ambos com Gal Costa e daí Coladeira, Zeca Pagodinho, vamos cair no samba. @ Muquecas Minas, redes sociais, Muqueca com U e Q. Esta semana iremos lançar a campanha Lápis Sonoro, cursos, oficinas, laboratórios sonoros, audiovisuais, em software livre, no verão, na Cova Forno, no Rio Tavares. Quer mandar material pro programa? muquecasiri@gmail.com. Mandar um upa pra Silvia Machete na escuta, valeu! Toda a galera que participou, que contribuiu com músicas da Gal, vão tocar todos os pedidos, exceto um que vai ficar para domingo. Presta atenção. Valeu, galera. Jaqueline em Poá. Simone na escuta. Maria Joana. Gal Costa. Não faz feitiço quem não tem um terreiro, nem batucada quem não tem um pandeiro, não vive bem quem nunca teve dinheiro, não tem casa pra morar. Não cai na roda quem tem perna bamba,

Zeca, tu tá morando onde? Ô Zeca, tu tá morando onde? Ih, rapá, debaixo dos panos. Ô Zeca, tu tá morando onde? Eu sei que tava por aqui. Tá onde, Zeca? Trabalho também, trabalho. Já fui bicho do baralho, mas o samba me adotou. Diz aí, seu Jorge. Por isso fui pra Xerém, pois melhor que você não tem. Peça que nem doutor Paulo. E aí, tu tá morando onde? Vou morar lá no chalé. Como é que eu chego lá de trem ou a pé? Ô Zeca. Ô Zeca, tu tá morando onde? E é longe pra cá. Ô Zeca, tu tá morando onde? Diz aí. Estou morando em qualquer lugar. Tô aqui ali acolá. Levo a minha vida assim, pra lhe dizer com sinceridade, falando a verdade, vou morar no botequim. Mas tu não bebe, parceiro. Ô Zeca, tu tá morando onde? Ô Zeca, tu tá morando onde? Ô Zeca, tu tá morando onde? Eu vou lá pro Itararé. Ô Zeca, tu tá morando onde? Aí, seu Jorge, a gente gosta do rolê, mas tá difícil de achar o homem. Não sei o que aconteceu, o cara sumiu na poeira, meu parceiro. Ah, moleque, que eu rodei na tua porta, Zeca. Ô, rapaz, eu tô morando na casa da minha mulher. É? Da minha mulher. Onde ela mora, eu moro também. Tá bom. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Ô, Zeca, tu tá morando onde? Lá pro lado de Magé. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Diz aí como é que é. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Mas a donda que tu mora, que me convida e sai fora. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Vou lá no Tatuapé. Tatuapé? Xerém? Qual é? Ou então em Tremembé. Tremembé? Ouvi dizer que é em Macaé. É, cada um mora onde quiser. É, Jorge, vou sair fora. E primeiro eu tenho que resolver pra onde eu vou, né? Não sei. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Pode crer, vai-se embora, faz o que tu quiser. Ô, Zeca, tu tá morando onde? Rapaz, eu não sei se eu vou pra Irajá, pra Delcatur, pra Xerém, pra Pá. Zona Sul, Zona Norte. Não sei pra onde eu vou. Eu sei que eu vou. Ô Zeca, tu tá morando onde? Já fui. Demorou. Ô Zeca, tu tá morando onde? Ô baixinho, cadê o pagodinho, baixinho? Calma, baixinho, que daqui a pouco vai rolar o golinho. Ô Zeca, tu tá morando onde? Onde é? Onde é? Ô Zeca, tu tá morando onde? Calma, baixinho. Baixinho, calma. Ô Zeca, tu tá morando onde? Cadê, baixinho? Cadê o velho? Agora com vocês, João Nogueira, rubro-negro como eu. Como você, como todos nós. Aí, Belomba. Saudações. De samba aí pra mim, Rubro Negra. Ela é meu combate. Tricampeão da América. Forte. Chega no boteco do Arlindo que dá jeito. Gripe pura com limão. Juro, bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Gripe pura com limão. Juro, bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo drogaria. O médico tava com medo do meu Figueiredo não andasse bem. Então receitou jurupeba, o cachorro de quebra, carqueja também. Embora fosse homeopatia, a grana que eu tinha era só dois barão. Mas o Arlindo é pai d'égua, foi passando a régua, eu fiquei logo bom. Grito pura com limão, jurupeba é prazia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Grito pura com limão, juro bebe é parasia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Tem vinho pra conjuntivite, licor pra bronquite, cerveja pros fins. Traçados e rabos de galo pra todos os males e todos os fins. O Juca chegou lá no Arlindo, se desmilindo, querendo apagar. Tomou batida de jambo, recebeu o rambo e botou pra quebrar. Grito pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Falei, grito pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira drogaria. Batida de erva cidreira, se der tremedeira, o palco da ação. Pra quem tá doente do peito, faz um grande efeito, licor de avião. E toda velhice se acaba, se der catuaba pra um velho tomar. Meu tio bebeu lá na Lindo e saiu tinindo pra ir furunfar. Grito pura com limão, juro bebe é pra azia. catuaba, cheiro de qualquer coisa vai. Tô vindo uma catuaba, é uma catuaba. Furacão de mão, juro bebe é prazia. O cheiro que a coisa faz é pro Arlindo tirar a drogaria. Atenção rapaziada, o Boteco do Arlindo com nova direção, inaugurando a fase de Macopé indígena e a flora medicinal. Furacão de mão, juro bebe é prazia. O cheiro que a coisa faz. Meu cheiro, grão fino, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe galo e cavalinha. Peixeiro, grão fino, peixeiro, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe galo e cavalinha. Tem xarel, girerê de sardinha e tainha, bom siripa, buqueca, pesca da puma no zeca, salsa, pimenta e cheiro, faz o bem tempero, azeite de dendê. Vai depressa correndo, menino, chama a mamãe. Chegou o peixeiro tranquilo. Peixeiro tranquilo, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe galo e cavalinha. Tem xarel, xerere de sardinha e tainha, com siripa, buqueca, pisca na puma no zeca, salsa, pimenta e cheiro, faz um bem tempero, sentir de entender. Vai depressa, correndo menino, chama a mamãe. Chegou o peixeiro tranquilo. Peixeiro tranquilo, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe galo e cavalinha. Peixeiro cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe galo e cavalinha. Obrigado. Viva a tia Surica. E agora o pagode da tia Doca. Yaô. Mas Um beijo pra Kátia, sintonizada. Segundo quartinho do Muqueca de Siri de hoje, especial com pedidos de ouvintes com as músicas de Gal. Faço singela homenagem também no começo para Rolando Boldrin. Enfim. Ouvimos Maria Joana e Voyer com Gal, Mandinga, Coladeira, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Marcelo D2 e Seu Jorge, Zeca, Cadê Você? Boteco do Arlindo com João Nogueira, aquele cara que é rubro-negro como eu, como você, como todos nós, todo mundo é Flamengo. Peixeiro Granfino com a tia Surica, Iaô, Pagode da Tia Doca, um descasso de samba que anima qualquer festa. Pega lá, bota inteiro pra rolar. Abre espaço na sala, anima o churrasco, Pagode da Tia Doca, anota aí. No fundo estamos ouvindo Erlon Chaves, esse pianista, Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel. Começar o terceiro quartinho com pedido do Felipe Miller, Tuareg, músico Felipe Miller. Depois vamos cair um pouquinho no reggae, dub. Vamos brincar um pouquinho, escorregar, dançar juntinho. Mas tem bastante coisa pra rolar hoje. Muqueca de Siri, toda quinta, 19h, direto do B-Studio, Tuareg. Nasceu, cresceu guerreando, caminhando dia e noite no deserto sem errar, pois com muita fé ele só para pra rezar, pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido água ele vai achar, pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um Tuareg. Opa! Pra Teresa das Águas. Preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier, pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um Tuareg. Clarice, conexão Montreal. Cine não é a Luísa, mas foi pro Canadá. Raymond, Quebec. E agora Clarice, Montreal. Vivadão. Você está sintonizado numa frequência comunitária. Rádio Campestre. 24 anos de múltiplas vozes. 98.3 MHz. Tem um app na Google Store. E o sítio radiocampestre.com.br. Chiquinha Rei. Chiquinha, ei, chiquinha, ei, chiquinha, ei. feed you. Your hands are so dirty. No napkin can clean ya. I'm walking around now for some seeds. I think of money's. You know what that means. You made such a mess. I don't need the stress. I'm lying in bed, so just have some respect. Do you know what these are for? Oh, I can hear you so well. Do you know what these are for? Oh, I'm so focused on you. Do you know? Pra Axel, que apertou o play no ponto 10, cerveja mais gelada do Campest, aqui na esquina da Corteceiras, ouvindo o Moqueca de Siri pela Rádio Campest. Valeu, querida Silvia Machete na escuta, a versão de Rockers Control, Mass Eater. Antes foi Chiquinha Ei, Luiz Melodia, Nelis Assunção, Céu, Talma de Freitas. Arquitetura Musical de Bid. Na sequência, Farinha de Pó de Estrela. Presta atenção na letra dessa música, Natália Belar. Depois, Zé Cabaleiro, interpretando Djavan, também com Arquitetura de Bid. Ainda tem muita gal dos ouvintes, pedidos dos ouvintes. Tem Baiana Assis, tem Herbert Viana, Thiago El Ninho, Irmão Guimarães, Luana Flores, muita gente boa. Arroba Muquecazinho nas redes sociais, Muqueca com U e Q-U. Silvia Machete. Pega de Siri alerta. Margarina faz mal à saúde. Se eu pudesse, eu comeria à noite.

nossa arma rajada de sons, tons, cores e temas, dilemas diários. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria? Upa pro Cud, pra Sara, chegaram agora, Gemuniz, o Muro, Herbert Viana e Black Alien, o Gustavo lá de Niterói. Depois Baiana System e Thiago Arninho. Tudo escuro, tudo em volta é muro, e as sombras de um futuro que já não se sabe mais como parar. Todos fogem e quase ninguém se comove, correndo pra se esconder, sem coragem pra voltar e ajudar. Será que quem puxa o gatilho vê que são pais, irmãos e filhos que já não sabem mais dizer de que lado o mal está? Se está em frente ou por todos os lados, seguimos todos calados e ninguém sabe mais rezar. Do morto se sabe pouco, do rosto que é como os outros, da vida que o preço era baixo, do sangue que secou no asfalto, da sina que era de morte, da morte que foi violenta, e só se vê a diferença na profundeza do morte. Que são pais, irmãos e filhos que já não sabem mais dizer de que lado o mal está, se está em frente ou por todos os lados, seguimos todos calados e ninguém sabe mais rezar. Do morto se sabe pouco, do rosto que é como os outros, da vida que o preço era baixo, do sangue que secou no asfalto, da sina que era de morte, da morte que foi violenta, e só se vê a diferença na profundeza do corte. Do morto se sabe pouco, do rosto que é como os outros, da vida que o preço era baixo, do sangue que secou no asfalto, da sina que era de morte, da morte que foi violenta, e só se vê a diferença na profundeza do corte, da violência do corte. Esse é o muro, de um lado o lucro e do outro o bodoque. Baiana System e Thiago Aninho. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. E o

a minha munição. Dispare e acerta no peito da alma de quem se aproxima na má intenção. Mas que trabalho formoso, mas que curimba bonita, mas que energia boa. Mas tem quem desacredita. Tu respeita o meu sagrado, que eu suporto teu amém. Quem é das macumbas não perde a conduta e não cruza pro mal o caminho de ninguém. Tira essas miçangas aí do seu pescoço, não vem chamar de guia ou seus adereços. Não vem pagar daquilo que você não é. Não tem quem te enganou, milagres não tem preço. Sou filho de quem tá aqui desde o começo, de quem acompanhou teu povo fazer merda. Orgulho e resistência que meu povo tem, vergonha do passado é o que teu povo herda. Caminha melhor, o povo que tem, fundamentada toda a tua missão. Em valores onde a dignidade humana é ponto crucial para a evolução. Lente que amplifica a cosmovisão do indivíduo e sua relação com o todo. E com quem tenta negociar nossa fé, a cabeça num prato faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Faz parte do acordo. Faz parte, faz parte do acordo. Faz parte, faz parte do acordo. Acerta o inimigo e derruba a maldade que possa surgir de qualquer direção. Minha fé, meu bodoque. Minha poesia, minha munição. Dispare e acerta no peito da alma de quem se aproxima na má intenção. Minha fé, meu bodoque. Minha poesia, minha munição. Acerta o inimigo e derruba a maldade que possa surgir de qualquer direção. Minha fé, meu bodoque. Minha poesia, minha munição. Dispare e acerta no peito da alma de quem se aproxima. Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Também tem o sítio radiocampeche.com.br. 24 anos de múltiplas vozes. Terceiro quartinho, ouvimos Tuareg, Gal Costa, Chiquinha Rei, Bid, Anelisa Assunção, Céu, Toma de Freitas, Luiz Melodia, Messi Eater, remix de Rockers Control, Silva Machete, Farinha de Pó de Estrela, Natália Belar, estreou no Muqueca, Muqueca desde 2006, tocamos Natália Belar. Faltando Pedaço, Zé Cabaleiro, Bid, Fernando Nunes, Teco Teco, Gal Costa, Luta Diária, Rimon Guimarães, Luana Flores, O Muro, Herbert Viana, Black Alien, Lucro, Descomprimido, Baiana System, falando de especulação imobiliária, o que está acontecendo no Campeche, galera? Cada esquina tem uma betoneira. Bodoc, Thiago Aninho. E para aguentar o barulho da betoneira, só morrito com cachaça. DJ Farrapo e Anês. Agora o programa fica por conta dela, Gal Costa. Pedidos dos ouvintes que ainda faltam. Puta Gogoia, Como 2 e 2, Vaca Profana, Brilho de Beleza e Brasil, Zil. E quando eu falo Brasil, eu não tô me referindo a você, babaca, que tá usando a bandeira feito capa e fazendo confusão numa eleição que já foi decidida, num revanchismo, assim, numa carência emocional. Precisa de um abraço, cara. Larga essa bandeira, sai da pista, vai dançar um forró, vai, sei lá, vai pro Vaneirão, sei, é do sul aí, é. Enfim, vai se divertir, vai gostar.

rubro-negro como eu, como você, como todos nós, e a Mari Hoffman, ambos pediram essa música. Antes foi a Verani, pediu como 2 e 2, e o Fruta Gogoé fui eu mesmo. Essa eu mesmo escolhi. Filho de Beleza, pedido de Simone agora. Depois, pedido de Sueli, Brasil. Viva Gal. Muqueca de Siri. O negro segura a cabeça com a mão e chora. Até breve. Valeu, galera. Tenham todos um excelente final de semana. Neste domingo, excepcionalmente, Moqueca ao vivo. Valeu. Brasilzão. Até a próxima, Moqueca de Siri, pela Rádio Campeche. Importante.